I guess my question is, is it not too late for me? Is it? Is it not too late? Diane, I need you to tell me that it's not too late. Bojack, I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person and I need you to tell me that I'm good. Olivia, o padre Fábio de Melo saiu do Twitter, eu descobri o que significa Setembro Eterno e eu conheci uma HQ brasileira muito legal chamada HQ de Briga. Foda-se! Está no ar mais um Ctrl F, o seu podcast sobre a internet. Não liga pra minha voz que eu tô um pouquinho rouco, mas no episódio de hoje eu vou tentar fazer as coisas um pouquinho diferente. É que normalmente eu escrevo o roteiro quase palavra por palavra, e na hora de gravar eu vou lendo e adaptando conforme as ideias surgem na minha cabeça. Mas hoje eu vou tentar fazer um pouquinho diferente, vou tentar ficar mais livre, então eu só coloquei alguns bullet points no roteiro e vamos ver o que acontece. Depois você me conta o que você achou. Não! A música no fundo é Easy to Lay For Me, do Bill Wolf. Você já deve estar cansado de ouvir, mas eu não estou. O link pro Spotify desse artista tá lá na descrição do episódio. Então aproveita, se você for ver lá, também já clica pra me seguir no Spotify, beleza? Então, sejam bem-vindos à internet, eu serei o seu guia. No dia 9 de agosto, agora de 2019, o padre Fábio de Melo, ele fez o seguinte anúncio lá no Twitter. Meus queridos, vou ficando por aqui. Tenho uma saúde emocional a ser cuidada. Sei o quanto já provei a solidão provocada pela depressão, pelo pânico. Tomar remédio só faz sentido quando evitamos os gatilhos dos desconfortos. Este lugar deixou de ser saudável para mim. Obrigado. Ele fez essa declaração depois de uma confusão que aconteceu quando ele retweetou uma matéria do G1 que falava sobre a saidinha do Alexandre Nardoni, né, que foi condenado por assassinar a sua própria filha, no Dia dos Pais e como isso parecia estranho para ele. Dá uma olhadinha aqui que ele escreveu sobre essa notícia. Não entendo de leis, mas a saidinha deveria ser permitida somente no Dia dos Finados, para que visitassem os túmulos dos que eles mataram. E aí foi que a treta começou, mano. Muita gente começou a xingar ele lá, muita gente começou a chamar ele de bolsomínio, de retrógrado, falar que ele tinha que calar a boca, essas coisas que normalmente acontecem, né? Pessoas xingando, pessoas ameaçando e pessoas lacrando. Mas, mano, ele não devia estar meio que acostumado, porque na real, ele tem bastante experiência já com as novas mídias e as tradicionais também, né? Quer dizer, ele tem bastante experiência de palco, né? Já teve muita TV aberta, mas também já teve Snapchat, quando popularizou, ele até bombou por lá. Ele bomba direto lá no Instagram, trocando ideia com o Evaristo Costa. E no Twitter, ele tá aqui desde 2009. Então, por que será que agora, depois de tanto tempo, ele saiu? Irineu! Você não sabe nem eu. Peraí, vamos voltar um pouquinho e ver como essa cultura da lacração acabou afastando o padre da plataforma. Vamos pensar aqui, o porquê que as redes sociais foram criadas. Em sua maioria, elas foram desenvolvidas, pensadas em unir as pessoas na internet ao redor de interesses, né, como é o caso do Reddit e outros fóruns, ou unir as pessoas entre amigos, como é o caso do Facebook, do Instagram e tal. Mas você sabe, né? Como toda tecnologia, uma coisinha acontece ali, uma coisinha acontece lá, e elas fogem completamente do controle. É, tem casos do Cambridge Analytics, tem os casos das pornografias no Tumblr, tem os casos de divulgação de prostituição lá no Craigslist. Enfim, o que não falta são casos que mostram como essa tecnologia, de algumas maneiras, impactaram a sociedade de um jeito que a gente não previa, né? E um dos principais impactos que ela teve é nessa criação de uma divisão mesmo. Cada vez mais a gente vê no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países, uma divisão, um conflito constante entre quem considera a favor ou contra temas bem específicos. Aqui é muito claro isso de esquerda e direita. Para trás, inditoso esquerdista! Se tu fremes diante do mercado, clamando por regulação do Estado, não serás nunca um conservador capitalista! E aí, nesse ecossistema de conflito, surge a cultura da lacração, né? Que nada mais é do que interagir com outras pessoas, não com o intuito de conversar, mas interagir de maneira propositalmente agressiva, irônica, debochada, para humilhar a outra pessoa e ganhar a aprovação dos seus pares. Essa cultura não é exclusiva do Twitter, mas é lá que ela tem mais força, porque ela tem uma ferramenta que é bem diferente das outras plataformas, que é o retweet. Como que o retweet funciona? Bom, ele é tipo compartilhar do Facebook, só que você pode compartilhar a resposta que alguém dá para um post de outra pessoa. Por exemplo, você posta alguma coisa aqui, eu vou lá e te respondo, e aí tipo as pessoas podem retweetar só a minha resposta, sem o seu post, entendeu? Mais ou menos, mais ou menos. E aí isso acaba gerando essa ideia de, tipo, a galera retweetando alguém que dá uma resposta muito contundente ou muito agressiva, ou que você concorda e tal, como uma maneira de mostrar o que tem de errado com o post original, ou às vezes tirar totalmente o post original do contexto, só destacar essa minha frase. E aí como essa ferramenta destaca esses comentários, é óbvio que quanto mais agressivos, quanto mais atrativos de alguma maneira, seja irônico, seja engraçado, eles ganham muitas vezes mais destaque do que o post original. Ao mesmo tempo que atrai todo mundo que me segue pro seu post, né? Então o design do Twitch, ele não só permite essa cultura da lacração, como ele a incentiva diretamente. Porque esse design, ele dá muito mais alcance pra minha voz quando eu tô em conversa com os outros. Por um lado, isso é bom, porque ele cria esse diálogo, mas por outro, de alguma maneira, ele tá alimentando essa cultura de, tipo, a resposta não é pro cara que tá lá, entendeu? É para os meus seguidores, ela é quase como um fragmento por si só, tipo, fora de contexto. E isso acaba fortalecendo o conflito em detrimento do contexto da conversa, né? E aí, como consequência, a galera escreve a resposta não pra ter uma conversa direta com a pessoa que tweetou, mas pra humilhar ela e encantar os seus pares. Ou quem estiver vendo lá e concorda com o que ela falou. Basicamente, pra lacrar. Claro, o Twitter não é responsável inteiramente por isso, por conta só do design dele, ele que criou isso. Porque, cara, todo mundo tem seu pedacinho de culpa, né? É aquela história, né? Não é a arma que mata, é a mão que puxa o gatilho. Só que o propósito da arma não é fazer carinho. Na verdade, o propósito da arma é matar com eficiência ou até crueldade. Então, claro que existe a responsabilidade de quem criou essa arma. Mas acho que vale essa reflexão para você tentar pensar sobre isso de uma maneira mais crítica, né? De se você realmente está conversando ou se você está lacrando. No caso do Padre Fábio de Mello, a crítica da galera foi tão intensa e pesada que ele resolveu abandonar o Twitter. O que é uma pena, né? Porque ele é um puta comunicador, você gostando dele ou não. E ele tem um ponto de vista que é bem raro nessa parte mais descolada da internet e tal. E ver que ele tá abandonando isso por conta da agressividade ou dessa ausência de conversa é mais uma chance perdida pro diálogo, né? E isso é uma pena. Enfim, já nos dizia sabiamente Kátia, não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Falando em design de plataforma, esses dias eu tava lá no Reddit e aí eu vi um post muito interessante no subreddit chamado Theory of Reddit. Ele é um subreddit destinado apenas para falar de cultura que se desenvolve na plataforma e falar sobre bugs, sobre polêmicas, sobre novidades, features e até tretas entre diferentes grupos lá. E aí um usuário, o Bagunga, ele postou um textão com o seguinte título: sou só eu ou tá tendo um pequeno aumento de pessoas doidas no Reddit? E aí no texto ele fala, né, sobre como ele tá tendo dificuldade de ter discussões interessantes por lá, porque agora todo mundo só xinga ele ou interpreta ele mal propositalmente para poder acusar ele de ser comunista, ou de ser machista, ou esquerdomacho, ou playboy. Enfim, as pessoas estão lá não para discutir verdadeiramente a ideia, e sim a brigar e xingar. E como que isso era diferente quando ele entrou lá em 2012, e como era bom ter conversas interessantes com pessoas do mundo todo, e que agora é muito difícil, que ninguém quer ouvir o próximo e tal. O que eu achei interessante dessa observação dele É que ele atrela isso um pouco à galera que tá vindo do Twitter, essa nova onda de pessoas indo pro Reddit, que veio do Twitter e que me fez um pouco parar para pensar como esse design de plataforma, ele é importante para a maneira como as pessoas conversam, porque as redes sociais, de forma geral, elas ditam as regras do jogo da conversa. Não que elas controlem a conversa inteira, mas ao determinar como você pode conversar, tem um impacto muito grande, né, sobre as relações lá dentro. Então, como o Reddit, ele é mais envolto em discussões sobre temas do que pessoas, porque toda a comunidade lá gira em torno de gostos, né? Se você gosta de quadrinhos, ou se você gosta de Game of Thrones, ou se você gosta de vídeos gatinhos, você entra nessas comunidades e se relaciona a partir desses temas, né? Tem os caras que controlam a comunidade, então se você postar, sei lá, uma foto de um cachorro num subreddit de gato, você não participa da conversa, porque você não está cumprindo as regras da comunidade. O que é completamente diferente do Twitter, onde toda a plataforma ela é voltada para o usuário, né? Então, para quem está lá dentro, se relacionar um com os outros diretamente. O que tem a sua parte positiva, mas também tem esse negativo de tudo ter que envolver necessariamente o outro. Então vira esse negócio mais pessoal, acusatório até. Sério, mano, eu não te aguento mais, mano. Tua mãe dá o cu pros Power Rangers, não a minha, tá bom? Não a minha, a tua que dá. A tua. Só que um outro perfil lá no Reddit deu uma resposta super boa, cara. Ele falou o seguinte: ah, isso aí é o clássico Setembro Eterno. E cara, eu nunca tinha ouvido esse termo. Então, como assim? O que que é isso? Aí eu fui ver tal, procurar no Wikipedia, no Know Your Meme, e aí eu descobri que o Setembro Eterno é um termo que dá nome a um fenômeno onde um grande número de pessoas começa a entrar numa comunidade e acaba por corromper ela. O que eu quero dizer com isso? É tipo assim, a gente tem uma comunidade aqui de, sei lá, que fala de só de Naruto. Aí com a popularização dessa comunidade, muita gente nova começa a entrar. E elas não sabem as regras dessa nossa comunidade. Então, elas começam a quebrar essas regras constantemente. Até elas aprenderem, né, com o tempo, então a gente, as outras pessoas tendo que ensinar para elas, é um esforço da comunidade que tem um impacto negativo sobre ela, obviamente, porque de repente você não está vendo coisas relacionadas ao que estava proposto ali socialmente. Só que quando o número de pessoas que entram nessas comunidades começa a ser maior do que a capacidade da comunidade de propagar sua cultura entre os novos membros, isso acaba corrompendo e destruindo a cultura daquela comunidade. E isso é uma das razões pelas quais elas acabam. E o nome é Setembro Eterno porque ele faz referência a setembro de 93, que é a data na qual o provedor de internet norte-americano, o American Online, né, a AOL, começou a comercializar o acesso de internet em CDs lá nos Estados Unidos. E aí, de repente, todas essas comunidades e fóruns pequenininhos, que eram habitados majoritariamente por professores e alunos de universidades, de repente ele começou a ser inundado por uma galera nova, assim, tipo, povão mesmo. E aí, como pragas, eles invadiam essas comunidades, né? Consumiam esses conteúdos desses fóruns, mas acabavam por destruí-los, né? Nesse processo que eu falei para você. E aí, nesse processo de destruição, as pessoas acabavam saindo dessa comunidade, que é aquela história de virou mainstream demais, tal, e montavam comunidades menores, até que ela se popularizava novamente, era destruída e assim por diante. E quando eu digo e assim por diante, é realmente assim por diante, porque desde aquele setembro de 93, mais e mais pessoas começar a se conectar na internet no mundo todo. Se você for parar para pensar, desde setembro de 93, o número de usuários da internet nunca parou de crescer. Hoje, por exemplo, a gente está em 50% da população só que tem acesso à internet. Então, esse fenômeno tá longe de acabar. Então é isso, né? O Setembro Eterno é um reflexo desse movimento de popularização de uma comunidade até a sua autodestruição. Beleza, antes da gente acabar, eu vou trazer uma coisa diferente aqui e eu vou recomendar para você uma HQ incrível que eu conheci lá no Twitter. Quem falou que é só desgraça por lá? O Silva João, com o perfil Silva Zoão, ele é um ilustrador barra autor de quadrinhos e ele tá produzindo uma HQ chamada HQ de Briga, que é uma história um pouco difícil de explicar. Eu vou deixar ele tentar fazer isso. Você já deve conhecer essa história, né? Do protagonista nervosão que entra no torneio de artes marciais pra se vingar do antagonista malvado. E aí ele anda pra cima e pra baixo com o rival amigável dele. E o diabo pra quem ele vendeu a própria alma. E aí eles viajam do Japão pro Bronx. E do Bronx pra Rio Claro, São Paulo. Enfrentando vilões cada vez mais esquisitos, perigosos. Até encontrar um que tem uma terceira forma poderosíssima. E impõe um grande desafio ao nosso herói. Esse vídeo que você ouviu aqui é da campanha dele lá no Catarse, que já superou a meta que ele tinha colocado, mas que você ainda pode ajudar, porque ele está criando várias outras metas lá, e é um projeto muito incrível. E o que eu mais gosto dele é que ele é uma história super descompromissada, assim, sabe? Tipo, ela não se leva muito a sério. E aí, por não se levar muito a sério, ao mesmo tempo que ela tem esse ar meio infantil, meio nostálgico, assim, de, sei lá, de histórias infantis, ela pode brincar com vários temas, com várias expectativas que você tem, por exemplo, sobre o protagonista ser um cara muito foda, que vai vencer tudo. Ele consegue brincar com isso e quebrar suas expectativas. E ele também tem um humor meio nonsense, assim, tipo, os caras vão do Bronx pra Rio Claro, não faz o menor sentido. E eles ficam numa pela. As lutas, inclusive, lá dentro, são bem divertidas, assim. Ele dá umas pitadas de brasilidade, assim, tipo, ele falando umas coisas tipo, ah, o jantar tá na mesa. Umas coisas, assim, que você se relaciona, tá ligado? Do dia a dia. E que é bem brasileiro, assim. Mas as partes de luta, até porque o quadrinho chama HQ de briga, é impressionantemente boa. Porque, assim, o traço, ele é descompromissado mesmo. A proposta desse quadrinho, ele é menos esteticamente cuidadoso. Mas mesmo assim, os movimentos de ação das brigas são muito legais, assim. Realmente, você consegue sentir um impacto, uma velocidade nas lutas. Uma comparação que eu não consegui deixar de fazer é com o Scott Pilgrim, que é uma HQ bem famosa, que faz várias referências a jogos de videogame durante os volumes. E o que o Scott Pilgrim faz com a cultura dos games, a HQ de briga faz com a cultura shonen, do personagem que vai para um torneio, e aí ele tem um rival, e tem o antagonista que é o do mal, e ele precisa juntar junto com o rival para derrotar o antagonista, aquela coisa bem naruteira, sabe? E é engraçado que, tipo, ele brinca com esses estereótipos da cultura shonen, mas com muito, muito bom humor. E que, ao mesmo tempo, ele aproveita disso, sabe? Pra, tipo, trazer o drama e tal. Então, é uma leitura bem rápida. São só 3 capítulos que ele publicou até agora lá no Tapas. Tá tudo online, acessível, o link tá na descrição. E daqui um tempo, quem participar do Catarse dele também vai receber o livro físico com o restante das histórias. Então, eu recomendo muito que você termine esse episódio, vai lá no link da descrição e vê essa HQ. É muito boa mesmo. É isso. Mais um episódio do Ctrl F que chega ao fim. O que você achou? Dá pra gravar assim ou você prefere aquele conteúdo mais roteirizadão assim? Ou não fez a menor diferença? Me conta lá no Twitter ou no Facebook, é só me procurar, só digitar lá Ctrl F, ou clicar nos links que ficam lá, lá aqui na descrição, e me manda uma mensagem, cara, sou gente boa, juro. Espero você na semana que vem. Tchau. Oh, my boy.